objetivo: estabelecer procedimentos a serem seguidos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico ou seus agentes DESA Euros e S.A., DESA Euros e S.A. e DESA Morro dos Ventos e S.A. para a operação do conjunto eólico João Câmara e Dobreve, não pertencente mas com reflexos significativos para a rede de operação, de acordo com o módulo 10 dos procedimentos de rede 2. Considerações gerais 2.1. Estão contemplados neste ajustamento operativo os procedimentos para a operação do conjunto eólico João Câmara e Dobreve do seu ponto de conexão, não pertencentes à rede de operação, nos aspectos de interesse da rede de operação. Os procedimentos aqui estabelecidos devem ser implantados pelos agentes DESA Euros e S.A., DESA Euros e S.A. e DESA Morro dos Ventos e S.A. em seus documentos operativos ou por meio deste documento 2.2. A influência do conjunto eólico João Câmara e Dobreve para a rede de operação é verificado quanto ao seu montante de geração, que se dá na subestação 500-138 kV João Câmara e, agente ETNE, com reflexos no carregamento e controle de tensão na área 500-230 kV leste da região Nordeste 2.3. O conjunto eólico João Câmara e Dobreve é constituído pelas usinas eólicas Euros e, Euros e Morro dos Ventos e, o conjunto eólico João Câmara e Dobreve tem como representante interlocutor, para as atividades de operação junto ao ONS, ADESA, CPFL, Renováveis, 2.4. Este ajustamento operativo tem prazo de validade indeterminado, podendo ser revisado nos casos em que as condições da rede de operação e da instalação do agente sejam alteradas. O processo de aprovação e implantação de revisões deste EO pode ser realizado por meio eletrônico 2.5. O montante de geração do conjunto eólico João Câmara e Dobreve tem programação e despacho de geração centralizado. O programa de geração é estabelecido de forma coordenada e centralizada pelo ONS, em base mensais, semanais e diárias, conforme solicitação do ONS 3. Relacionamento operacional 3.1. O agente DESA, CPFL, Renováveis, é o responsável para exercer as atividades de pré-operação, normatização, tempo real e pós-operação junto ao ONS 3.2. O agente DESA, CPFL, Renováveis, deverá dispor de equipes em regime de turno ininterrupto, através do Centro de Operação e Supervisão de Fortaleza COSF, para comunicação em tempo real com o COSRNE 3.3. As tratativas e informações operacionais do OS para a operação do conjunto eólico João Câmara e Dobreve são efetuadas em tempo real, respectivamente, entre a sala de controle do COSRNE e o Centro de Operação e Supervisão de Fortaleza COSF 3.4. As tratativas para a programação de intervenções serão efetuadas entre a área de programação do conjunto eólico João Câmara e Dobreve e a pré-operação do COSRNE 3.5. As tratativas e informações entre as áreas de normatização, pré-operação, pós-operação e infraestrutura, serão efetuados entre o conjunto eólico João Câmara e Dobreve e o COSRNE, durante o horário comercial 3.6. O agente DESA, CPFL, Renováveis, deve informar e manter atualizado junto ao COSRNE os nomes e demais dados do pessoal envolvido no relacionamento operacional, conforme anexo desta IU e definido na RORO BR-02 designação de interlocutores para o relacionamento operacional entre os centros de operação do ONS e agentes 3.7. O ONS deve informar e manter atualizado junto ao agente DESA, CPFL, Renováveis, os nomes e demais dados do pessoal envolvido no relacionamento operacional, conforme anexo deste ao e definido na RORO BR-02 designação de interlocutores para o relacionamento operacional entre os centros de operação do ONS e agentes 4. Procedimentos operativos 4.1. Configurações de operação 4.1.1. O conjunto eólico João Câmara e Dobreve é formado pelos seguintes parques eólicos, Euros e Morro dos Ventos e é composto por 56 aerogeradores, totalizando uma capacidade instalada de 89,16 MW, 412. Em condições normais de operação, as usinas eólicas Euros e, Euros e Morro dos Ventos e, por meio de suas linhas de transmissão, estão conectadas às seções de barras de 34,5 kV da Morro dos Ventos e por meio de um transformador 34,5138 kV ao barramento 138 kV desta subestação. 4.1.3. O conjunto eólico João Câmara e Dobreve está conectado à rede de operação nesse João Câmara e, por meio da LT 138 kV Morro dos Ventos e João Câmara e C1M3, que é ativo de geração 414. O ponto de conexão e supervisão do conjunto eólico João Câmara e Dobreve é o disjuntor 13,3 m localizado na João Câmara e, que pertence ao conjunto eólico João Câmara e Dobreve, é operado pelo Centro de Operação e Supervisão de Fortaleza COSF 42. Controle de tensão e carregamento 421. Nas ações de controle de tensão e de carregamento na rede de operação, o COSRNE poderá utilizar os recursos do conjunto eólico João Câmara e Dobreve 422. O controle de tensão por meio da geração absorção de potência reativa no conjunto eólico João Câmara e Dobreve é comandado e executado pelo Centro de Operação e Supervisão de Fortaleza COSF 43. Controle de geração 431. O conjunto eólico João Câmara e Dobreve deve maximizar os valores de geração de acordo com a disponibilidade do vento de acordo com a sua capacidade instalada 432. A operação do conjunto eólico João Câmara e Dobreve comanda e executa a geração conforme a disponibilidade eólica e as alterações solicitadas pelo COSRNE 433. O conjunto eólico João Câmara e Dobreve deve atender com a maior brevidade possível a solicitação do COSRNE para redespacho de geração, em caso de necessidade de atendimento a situações de restrições elétricas da rede de operação 434. O conjunto eólico João Câmara e Dobreve deve registrar e informar imediatamente os seguintes dados ao COSRNE: restrições e ocorrências no conjunto eólico João Câmara e Dobreve no ponto de conexão que afetaram a disponibilidade de geração com o respectivo valor da restrição, contendo o horário de início e término e a descrição do evento. Demais informações sobre a operação do conjunto eólico João Câmara e Dobreve, solicitada pelo COSRNE 44. Recomposição 441 no caso de desligamento total, caracterizado para uma instalação quando não há tensão em todos os terminais de suas linhas de transmissão, preparar o equipamento, unidades geradoras, ponto de conexão, do conjunto, capacitores, etc., para recomposição 442. A operação do conjunto eólico João Câmara e Dobreve deve restabelecer os equipamentos conforme instruções próprias e executar os procedimentos a seguir, fornecer ao COSRNE, logo após a ocorrência, o horário da ocorrência e as condições dos equipamentos, unidades geradoras, ponto de conexão, capacitores, etc., fornecer ao COSRNE, logo após a normalização dos equipamentos, o horário da normalização e as condições dos equipamentos, unidades geradoras, ponto de conexão, capacitores, etc. 443. A elevação de geração do conjunto eólico João Câmara e Dobreve, após desligamentos automáticos de equipamentos que impediram ou restringiram sua geração, somente pode ser realizada após a autorização do COSRNE. 45. Operação em contingência. Item não aplicável. 46. Manobras de desenergização e energização de equipamentos 461. A desenergização de equipamentos que impeça ou restringe a geração do conjunto eólico João Câmara e Dobreve deve ser comunicada ao COSRNE 462. Os procedimentos de segurança a serem adotados quando da ocorrência de desligamentos imprevistos de equipamento que esteja sendo submetido à intervenção com este energizado, são de responsabilidade da proprietária ou responsável pela operação do equipamento 463. A partida e sincronização do conjunto eólico João Câmara e Dobreve ou energização de linhas de transmissão associadas ao conjunto devem ser realizados conforme instruções próprias da DESA, CPFL, Renováveis, 47. Sistemas de supervisão, 471. Quando não estiver disponível a supervisão do ponto de conexão do conjunto eólico João Câmara e Hidrobreve, via telemedição para o ONS, a operação do conjunto deve registrar e informar ao POSCME, até as 2h00 da manhã do dia seguinte à geração horária verificada do conjunto, em MWHH, nas 24 horas do dia anterior. E disponibilidade verificada, 5. Intervenções, 5. 1. As intervenções nos equipamentos do conjunto eólico João Câmara e Hidrobreve serão informadas pelo agente DESA, CPFL Renováveis, na fase de programação sendo contempladas no programa de geração 5.2. As intervenções não contempladas no programa de geração deverão ser informadas, diretamente ao POSCME, quando restringirem a disponibilidade de geração do conjunto eólico João Câmara e Hidrobreve 6. Notas importantes. Nada a constar.